1268. Entrando aí, minha placa 5758. Salvador, voo 9 da 4, posição é 9, pode fazer o direcionamento. Autorizado, pushback será reportar com 994. Autorizado, vai reportar para o site, 994. Tá 3170, boa noite. Desça para 2 do meu país, que nem a Gama 012. Foi direto do Duna, reporte no localizador. 2 do meu país, quando o Duna reporte na sua ordem. Táxi Gol, Uno 606, com 119 a bordo, autonomia de 4 horas e 23, alternando Fortaleza. Uno 606, 119 a bordo, fumando para Livre Táxi Índia, reporta pode parar pronto, nível 90, 12. Lente autorizado, até o ponto de espera, reportará pronto, 1012 Gol, Uno 606. Taxi Espera pronto, gol no 606. 606, tá autorizado a linha de colapso, turno 0, vento 360 graus, 039. Autorizado a linha de colapso, gol no 606, da 10. Decolou 52, contorno 120, 8. 208, bom, não, 606. Salvador, gol 1606. Gol 1606, boa noite, contato radar, Bafaro nível 390, voe direto Puca. Tá presente Puca, 390, vou no 606, boa noite. Torre Gol 994 para o táxi, temos 176 a bordo, autonomia de 2 horas e 30, alterna Salvador. Autorizado táxi, via Índia, reporta ponto de espera da 10 pronto, QNH 10, 12, Uru 994. Índia, reporta ponto de espera da 10 pronto, 1012, Uru 994. gol no 994, ponto de 090, pronto. 994, autorizado a linha de colado, pista no 0, vento variável 02 nós. Ali decola 1-0, gol no 994. No 994, decolando 57, controle 2018. Obrigado, bom dia, bom domingo. Controle, muito bom dia, gol 994, decolou. Bom dia, gol 994, contato radar, só para o nível 350, vou direto Puca. Direto Puca para o 35094. Bolo 606, tuba restrita, nível de voo 330 e da presente voo direto Campina Grande. 330, pro de Campina Grande, gol no 606. Tá 3170, está precisando ótimo. Tá 3170, completo sinal, Sami Torre, Uno 895. 895, obrigado. Boa noite, 96, boa noite, só um minuto, copo. Salvador, uma boa, altã, 3170, baixou, travou o visual, capteirão no zero. 3170, vento calmo, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado, 3170. Boa noite, 96, pronto, cópia. Pronto, 370, João Pessoa, via Perusque 58, decola pista no zero, curva esquerda. Saída Puga, transição Caju. Controle 120, décima 8, aciona 5020. 45 ao TR 12685. 2545, 2085, gol no 306. 0 com 308, gol. É foda, 3170, solo 02, livre à direita, taxi Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, eu tô 3170. Outra 3170, confirma só Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 3170. Salvador, gol 896 no 10, puxa acionamento. Autorizado, puxa, tiver que acionar, porta táxi com 896. Gol 994, estamos em centro Recife, 12545, alterne 12685. Recife 12545, alterne 12685, gol 994, obrigado. Taxi Gol 896 com 131 a bordo, Maceió, 2 horas e 3 minutos. Taxi V Índia, Porto Ponte Verde, no 0 pronto, aqui na 0111, Gol 896. Observa a chamação do Gol 896. Gol 896, pronto, ponto de espera pronto. 896, 0 do 0 grau, 039, exata linha de colapso, pista no 0. A linha decola, gol 896. Uma boa, gol 896. Pouando, 1896, contato radar, suba para o nível 370, direto Pouca. 370, direto Pouca, gol 1896. Comandador Gol 1896, solicita desvios à esquerda para evitar formações, possível proa de Caju. Livre desvio, aguarde coordenação para voar direto Caju, Gol 1896. Livre desvios, Caju, guardando Gol 1896. Gol 1896, após desvio, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, Gol 1896, após desvio. Obrigado. 43520, boa noite, vou direto Duna, desça para 2000 pés, QNH1019, reporte no localizador. Gol 896, Semi Centro Recife, 12545, Alterne, 12685. 2685, confirma a primária? 12545 e Alterne, 12685. 2545, 285, obrigado, boa. Controle, Xané 6258, boa noite, destino nível 170, tem informação, Xané. 6258, boa noite, identifique, destino 050, chegada Mari. Identificou, 050, chegada Mari, Xané 6258. 3520, confirme chuva leve na pista. Aguarde. Três cinco dois zero negativo chuva. Afirmativa, está aqui, está atualizado, obrigado. Na 6258, redução para 240 mais, número 2. 240 mais, 6258. Questionar 6258, desce para 2000 país, Kenia Gama 09, autorizado para a ILS, reporte estabilidade. É autorizado 2000 pés, 1909, vai reportar estabilizado ILS, pista 10662, foi. Tá 3520, tá visual. Tá 3520, completo sinal, Sumi Torre 1895. Chamarei, boa noite. Boa Salvador, tá 3520. Tá 3520, vento calmo, check 3, pouso autorizado, pouso pista no zero. Tá autorizado, pouso pista no zero, tá 3520, trem baixar travado. estabilizado no ILS, Oceania 62, foi? Oceania 2658, complexo final, Sami Torre, 1895. 1895, Oceania 6258, foi. Torre Oceania 6258, estabilizado no ILS, pista 10. 28, reposo trem, baixo travado. Vai reportar embaixo travado, Oceania 6258.